Aleluia. Música, maestro. Quando esse furacão passar, o que será que vai sobrar de mim? Será que volto a sorrir? Se volto a cantar, o que será que vai ficar? Quando esse furacão passar, como será que vou reconstruir? O que a guerra me tomou? O que o vento levou? Como será que vai ficar? Se tudo se abalou e eu fiquei, tem um porquê, aleluia. Nem eu sei dizer como eu aqui cheguei. O céu está me sustentando, o céu está me carregando. Até aqui me ajudou o Senhor. Em suas mãos seguro eu estou. A lâmpada não apagou, se abalou e você ficou. Nem um porquê, nem eu sei dizer como eu aqui cheguei. O céu está me sustentando, Deus está criando uma coisa nova que é impossível de sondar. O que Deus vai fazer, não sei. O que vai acontecer, não sei. Sem entender os porquês e os praquês, estou vivendo um dia de cada vez. O céu está me sustentando, o céu está me carregando. Até aqui me ajudou, Senhor. Em suas mãos seguro eu sou. A lâmpada Glória, ele é a honra. Sara Faria.